a gente é condenado. Há um conselho disciplinar que condena, né? Eu fiquei um ano na cela forte. E aí, quando eu saí, ainda fiquei 6 meses na mão da psiquiatria, que eles achavam que eu era maluco. Fiquei, mas naquele tempo, matou na casa. Você ficou um ano seguido? Seguido. Numa cela forte. E aí, quando eu saí, fiquei 6 meses na mão da psiquiatria, mas em cela comum, mas sem poder sair. E foi aí que eu comecei a ler. Vida bandida, cheia de incerteza, várias armas, várias balas, corrompendo a fortaleza. Na cabeça uma sentença, o crime não compensa. Droga, arma, puta e carro, e o fim da trilha é sempre a mesma. Coronhada na cabeça, vamos aí deitar no chão. Tira o Nike, tira as meias, encosta aí no camburão. Tá tirando vagabundo, tira logo essa bombeta. E o tapão já vai comendo as ganhas no pé da orelha. Passa rabugenta, demônio da viatura. Giroflex encardido, embaçando as vielas escuras. Não, não é discoteca, mano, nem telemensagem. As farda cinza no veneno, invadindo o crocodilo. Ninguém carrega emblema, não tem patrão do esquema. Na hora que o bicho pega, quem treme as pernas vai pra algema. Aí que eu quero ver, doidão, se valeu a pena. Tu mofando atrás das grades e a tua mina com problema. Dizendo que tá cansada, que pá, que tu é fracassado. Caiu em cano, ela não te ama, já era, tá derrubado. Sem contar dos aliados, os manos, parceirão, dando risada da tua cara. Ha, ha, vacilão, tá vendo o sangue bom? O crime é foda, é muito louco. Sete belo no castelo, com as putas em volta do trono. A consequência é sempre o tombo, quem chora é a família. Eu tive nesse time, te digo que é só agonia. Várias cocaína, quer cheirar até passar mal. Cheira aí tudo comigo, tá na pedra, tá no pau. E a ressaca moral, derruba qualquer guerreiro. Dia inteiro que nem bife na chapa se retorcendo. Conselho de parceiro, eu não sou santo, não sou nada. Vou lutando quanto o diabo que urra nas madrugadas. Minha trilha tá marcada, obstáculo sempre vai ter. Vou na fé com meu São Jorge no rap até. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brabos, Maclau de vida bandida. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brabos, Maclau de vida bandida. Vida bandida na penumbra madruga, onde o porco vem na vila e paga de filho da puta. E não firma cachorreiro, que na cela é vida certa. Faz tua coroa chorar por tentar fazê-la sorrir. Vários bang falso dessa vida, por amor falso de mim, negozolândia de cocaína. Vida na lata, vida macabra. Ontem tu ri, hoje não tem graça. Para mim, pensa e me diz o que tu acha. Se valeu vários max em noite de cheiraçada. Cê rei das escamas, chutando tua cara na lama. Ninguém procura nem te ama, depois que tu vai em cana. E de vida com vários na cama, negócios de ponta a ponta e não tem nada na conta. Me diz se valeu essa vida de ilusões, sonhos. Se o contrato na tua vida tá na mão do demônio. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brados, Maclau de vida bandida. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brados, Maclau de vida bandida. Na folha do caderno, o mapa já traçado. Só levar pro Paraguai, força de carro clonado. Faculdade do crime, sala de aula, favela. É triste, chega em casa e não vê nada na panela. Exemplo de vitória, ser dono de biqueira. Ou então pegar burguês caindo na sinaleira. Aqui a cena é triste e vários tenta sorte. Sanguinário sai pra rua na busca do malote. Papi é louco, quem convive tá ligado. Menor de 13 deixa a escola pra virar soldado. O crime é foda, chega de alicinha. Vende luxo, ostentação e destrói tua família. Percebe e pouco a pouco vai se esquecendo. Que um dia após o outro é você que tá morrendo. Mesma mão que dá carinho, aperta o gatilho. Pensa nisso, sangue bom, quando tocar no seu filho. Diz aí qual o seu sonho, obter várias conquistas. Ou ver sua coroa humilhada na revista. Cadê seu luxo, seu dinheiro, seu carro importado? Tudo virou propriedade do seu advogado. Lembrança triste daquela madrugada. Denar que cerca a casa e a porta é pedalada. E segundos eu vi filme da minha vida. Dentro da viatura, a liberdade foi banida. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brabos, Maclau de vida bandida. Favela unida, salve, salve família. As correntes tão chumbada contra a inveja que agoniza. Nós intima e a mídia não mostra, se aterroriza. Revolução, só boca brabos, Maclau de vida bandida.